prisioneiro. Mas Jesus Cristo me livrou, foi o Deus santo e verdadeiro que o meu crime advogou. Não foi com ouro e nem dinheiro que o Salvador me libertou, mas com o sangue do Cordeiro, sangue purificador. Eu sou liberto, agora posso dizer, estou salvo, estou certo, Jesus Cristo tem poder. Eu sou liberto, agora posso dizer que estou salvo, estou certo, Jesus Cristo tem poder. Sou mais um prisioneiro, não devo nada a Satanás, porque é o sangue do Cordeiro me purifica mais e mais. Agora vivo tão suave como os peixes a nadar, alegremente como as aves, que a vida delas é cantar. Eu sou liberto, agora posso dizer que estou salvo, estou certo, Jesus Cristo tem poder. Que estou salvo, estou certo, Jesus Cristo tem poder. Que estou salvo, estou certo, Jesus Cristo tem poder. Que estou salvo, estou certo, Jesus Cristo tem poder.